Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí no seu rádio. Muita música, muito astral. Minha querida Keila Cristina, em Ilicínia, sul de Minas Gerais, ouvinte da rádio Rainha da Paz. Um abraço ao Alderlino, Miguel e todos da equipe da Rainha da Paz, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? A minha querida Glenda Medeiros, em Santa Luzia do Paruá também, não perde o nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Edmilson Aparecido, em Carapicuíba, São Paulo, não perde um só Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos da rádio Fonte de Água Viva, exibindo o nosso programa. Dailton Comunicador, Santa Rita de Cássia, rádios, Super Rádio Atividade FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo, deixa eu ver aqui, Maria Neide dos Santos, Maria Nilde dos Santos, ela tá sempre comigo no Facebook e pediu para mandar alô para ela. Já estou mandando, viu, Maria Nilde? Em Nova Matrona, Minas Gerais, Rádio Cultura FM de Salinas, exibindo o nosso programa. Nova Matrona é município de Salinas, onde nós temos a Rádio Cultura FM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Um abraço, nosso diretor Valmir Clabuchar e todos da equipe. Meu amigo Jailson, em Natal, Rio Grande do Norte, ouvindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Guarituba Mais. Aê, Rádio Guarituba Mais de Curitiba, no Paraná, exibindo o nosso programa. Nosso Mundo Sertanejo, meu amigo Eudes Silva, em Governador Valadares, também exibindo o nosso programa através da Rádio Agitos FM. Muito obrigado, Eudes Silva, muito obrigado a você e toda a sua equipe, viu? Da Rádio Agitos, em Governador Valadares, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Rádio Viola de Ouro, em Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço, grande comunicador JC, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu querido amigo Paulo, o Paulo Artagma Brito, da Rádio Cidade FM, em Fortaleza dos Nogueiras, Maranhão, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Márcia Rodrigues, em Governador Nunes Freire, perdão. Governador Nunes Freire, no Estadão do Pará, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu, Márcia Rodrigues, ouvinte do nosso programa aí em Governador Nunes Freire, no Estadão do Pará, lugar quente danado, né? No quadro Ao Som da Viola, quem canta bonito, os nossos amigos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, Cardoso e Clemente, Esquina do Adeus. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter. Ao raiar da juventude vi passar depressa os anos, na maré do desengano consegui sobreviver. E venci nesta jornada furacões e tempestades, de mentiras e verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Guardião dos navegantes, esse mar misterioso, que destino caprichoso lhe pergunto é o meu. Se o passado está morto nos confins da mocidade, porque vivo de saudade de um amor que já morreu. Olha os tristes sonhadores que me olhavam com ternura quando eu era criatura mais feliz que pode haver. Qual será o felizardo que

Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos, aí de Berilo, Estadão de Minas Gerais, né? Nosso amigo Reginaldo Franco, os amigos da Rádio Arai FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Um beijo para minha querida Vilma Fernandes, a todos vocês, amigos aí de Caetitu, município de Berilo, ouvintes do nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo Denis Santiago, em Pedreiras, no Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Adriano Martins, Rádio Acesa, de Volta Redonda, Rio de Janeiro também, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Os amigos da Rádio Transpaulista Web, exibindo o nosso programa com muito sucesso todos os dias, às 22 horas. Vamos de música, quem vai cantar bonito agora? Meu amigo de São Paulo para o Brasil inteiro, Paulo Terra, canta Em Meu Corpo Vai Grudar. Olha aqui dentro dos meus olhos e vai ver. Nascer fruir a mais pura verdade sem fingir. Não sou eu que vou fazer você acreditar, mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu, e meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor, tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês que estão sempre ligados no nosso programa Aço Mundo Sertanejo. Meu amigo Zezito Martins, de Araçuaí, Minas Gerais. Um abraço aos amigos da rádio Araçuaí FM exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Porto Franco, no Estadão do Maranhão, onde nós temos audiência fantástica pela Rádio São Francisco FM. Um abraço, André Chaves, todos da equipe, muito obrigado, viu? Minha querida Nete Alves, de Palmas, no Tocantins, também não perde o programa, sempre falando comigo no Facebook. Os meus amigos Jonas e Cordeiro, de Guarapari, de Guaíra, no Paraná. Jonas e Cordeiro, de Guaíra, no Paraná, também, ouvintes do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Suzy Maciel, em São Paulo, não perde um só mundo sertanejo. Aliás, ela disse que dorme e acorda cantando o refrão da minha nova música. Pode? Quero você pra mim. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Aê, Suzy Maciel. É por aí, viu? Um abraço, muito obrigado. Vamos de música, quem canta bonito, João Neto e Frederico cantam Lelele. Em plena sexta-feira fui tentar me distrair, chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer, lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair, chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelê, lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ver, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer. Vem, você com a gente, vai todo mundo, ó. Lelê, lê, lê, lê, lê. Se eu... Lê, lê, lê, lê, lê, você. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Se eu te pegar, você vai ver. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Zé Canhoto, a Vanessa, eles comandam a Tarde Sertaneja aí da Rádio Difusora AM em Juara, Mato Grosso. Um abraço, Zé Canhoto, tocando aí minhas novas músicas, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, o Osés Cordeiro, o Antônio Girardi, todos vocês da equipe aí da Difusora AM de Juara, Estadão do Mato Grosso. Vamos para Juína, onde nós temos Rádio Atividade FM, meu amigo Taliba Gonçalves, todos da equipe exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Nilson Farias, em Campo Grande do Sul, Mato Grosso, Rádio Montana.net, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Rádio Web, né? Muito legal. Para o Brasil e para o mundo, exibindo o nosso programa. Meu amigo Luiz Eduardo, todos vocês, amigos da Rádio Transpaulista Web, o nosso diretor Ricardo Carvalho, da Transpaulista Web, exibindo o nosso programa todos os dias, às 22 horas, para o Brasil e para o mundo inteiro. Eduardo Costa canta Enamorado.